Mais uma noite além das outras, venho a chorar pensando em ti. Mais uma carta além de tantas, hoje chorando eu lhe escrevi. Nos pesadelos dos meus sonhos, chamo o seu nome sem parar. Estou morrendo de saudade, pedindo pra você voltar. Chegar em suas mãos essa cartinha de amor, escreva logo o telefone, mande a resposta, por favor. Lembre de mim, pense em nós dois, me diga logo sim ou não. Qualquer palavra dos seus lábios vai confortar meu coração. Ainda lembro dos seus olhos, não esqueci do seu calor. Se ainda sente amor por mim, volte depressa, por favor. Venha realizar meus sonhos e entre abraços me beijar. Se nos unirmos novamente, vai mais nos separar. Venha realizar meus sonhos e entre abraços me beija. Se nos unirmos novamente, ninguém vai mais nos separar. Se nos unirmos novamente, ninguém vai mais nos separar.